ラレレラレレラレレラパラレレラレレラレレラ。Oi montado no meu cavalo, Pegaço me leve além. Daquilo que me convém, relançar pelo que falo. Bebendo pelo gargalo, enchentes e ribeirões. Na terra tem mil vulcões, no tempo só tem espaço. Nada digo e tudo faço, viajo nas amplidões. Pedras e rios, planetas e hemisférios. Há poderes e impérios, há sérios homens em fios. Há beijos que são macios, há bocas e palavrões. Há facas e cinturões, há dor e muito cansaço. Nada digo e tudo faço, viajo nas amplidões. Estio do inverno e do verão, do eixo e na rotação, do plano que lhe envio. É nos deuses em quem confio, no poder das orações, no sangue desses canhões, no cabelo e no cangaço. Nada digo e tudo faço, viajo nas amplidões. Tantos caminhos retenho preso na mão, as chaves da viração, das aves que não têm ninhos, das uvas que não dão vinhos, dos erros das intenções, do fogo desses dragões, do pau do ferro e do aço. Nada digo e tudo faço, viajo nas amplidões.